Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita, pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através das ondas da Super Rádio Piratininga AM e 750 kHz, e agora também para o mundo todo através das redes sociais. Queremos levar até você a beleza, a lógica e a clareza dos ensinamentos da doutrina espírita através de suas obras básicas, transmitido pelos espíritos superiores e codificada por Allan Kardec. Através de nosso entrevistado, levamos até você os mais variados assuntos correlatos e acessórios da doutrina espírita. Essa doutrina que nos liberta da ignorância sobre o mundo espiritual e das nossas ansiedades, dos nossos medos, de nossas superstições e das nossas dificuldades espirituais. Traz a tranquilidade para superarmos os obstáculos e suportarmos as dificuldades do mundo atual. Assim, gostaríamos de levar até seu lar mensagem de paz, alegria e tranquilidade. Tenha uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando lá, agradecendo as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. O nosso convidado hoje aqui é o nosso grande amigo Sérgio Santos de Uberaba, cantor e compositor, muito conhecido em todo o Brasil. Nosso amigo especial, que quando vem aqui na nossa região, sempre vem aqui no nosso programa. Ano passado ele não veio porque veio para o evento do Chico Xavier, né, que foi no mês de agosto que nós fizemos, e naquela data nós cancelamos aqui o programa foi passado direto lá do evento, né, mas agora ele está aqui de novo na região. Estamos com o nosso irmão Sérgio Santos aqui, que vai cantar pra gente, falar sobre música e espiritualidade. Ligue pra nós, 3941-9750, 3942-9750. Se preferir também, entre nas nossas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Bom dia a todos, então. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga, 750 AM. Bom dia ao Sérgio, ao Hélio, que está aqui presente com a gente também. E para você que está assistindo a gente aqui pelo YouTube Live ou pelo Facebook Live, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado, você pode assistir ele novamente, ou pela rádio online Vivência Espírita. Então é só baixar o aplicativo aí, entra no site vivenciaespirita.com.br/rádio e abaixar o aplicativo aí para o Android ou para iPhone, instalar e ouvir as músicas e as reprises do programa. Então, se você perdeu o programa de domingo, é só ouvir lá pela rádio online a reprise toda terça, quinta e sábado às 8 horas da manhã. Passa a última reprise de domingo. Então, participe conosco, entra aí. Aqui do lado a gente pede também para compartilhar, custa nada fazer essa caridade, né? Só apertar o botão e compartilhar essa luz aí para que chegue mais em mais lares e mais corações também. Então hoje vai ser um dia muito bom, com música e espiritualidade, e vamos iniciar agora pedindo para o Hélio, dando um bom dia para ele, pedindo para que ele faça a prece de abertura aqui para a gente. Bom dia a todos, bom dia ouvintes, bom dia Rui, Rodrigo, Jorge e nosso querido Sérgio Santos. Nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos e os nossos corações na busca dos nossos irmãos da espiritualidade maior, que já nos acompanha nesta manhã. A eles, Vamos agradecer pelo convívio diário que nós temos. Vamos agradecer pela paz, pela nossa união no ideal espírita, pedindo que essas vibrações de amor cheguem até os lares, onde estão os necessitados de oração, necessitados de vibrações, de energias suaves, para a cura, para a melhora das suas doenças, e que Jesus estenda a sua mão misericordiosa para tocá-los e fazer com que estejam saudáveis para os dias vindouros. Que Ele nos abençoe e nos guarde, e que tenhamos uma semana maravilhosa de trabalho, de sacrifícios que serão recompensados no porvir. Muita paz a todos, muita paz. Tema do dia. O tema do dia de hoje será música e espiritualidade. E nós estamos aqui com o Sérgio Santos, que é compositor, cantor, grande amigo do Chico Xavier, e que está aqui conosco visitando o Vale do Paraíba e trazendo músicas e informações sobre a espiritualidade. Bom dia, Sérgio Santos. Bom dia, queridos amigos. Jorge Reis, Rui, Rodrigo, querido irmão Hélio de Jacareí. A nossa alegria, uma vez mais, por estarmos aqui convivendo com vocês e hoje tendo a oportunidade de participar do programa, uma vez mais, Vivência Espírita, né? Então, bom dia, queridos ouvintes. Que o Divino Mestre Jesus esteja abençoando os seus lares. Bem, o Sérgio já está acostumado a vir aqui para o Vale do Paraíba, né, Jorge? Ele o faz Sérgio, um turnê aqui, né? É, o Sérgio, assim que nós começamos o programa, nós iniciamos o programa em 2004, ali por volta de 2006, eu acho que foi a primeira vez que ele veio em São José dos Campos, que nós chamamos ele, lembra? Porque o Sérgio a gente já conhecia com as músicas, né? Foi paixão à primeira vista quando eu escutei. Eu achava, eu sempre falo isso aqui, mas tem alguns ouvintes que não sabem, né? É, quando eu entrei na doutrina espírita, eu já tocava violão. Mas eu tocava muito para fazer farra, né? E quando eu entrei na doutrina, que a vida da gente muda bastante, eu ficava questionando assim, meu Deus do céu, como é que eu vou aproveitar para tocar, continuar tocando violão, fazer o que eu gosto também de tocar violão, sendo que não tem muito mais sentido eu ficar tocando dentro de bar, ou tocar no meio de farra, no meio dessas coisas tudo. E essas músicas religiosas são tão ruins, meu Deus do céu, são tão piegas, eu falei, poxa vida, eu ficava triste. No dia que eu escutei o Sérgio Santos cantando num CD que a Jacira, nossa saudosa Jacira, trouxe pra gente de Uberaba, eu falei, tô salvo. Tô salvo. Então quer dizer que dá pra cantar desse jeito música pra Jesus, desse jeito. Falei, dá pra cantar desse jeito. Falei, então nem tudo está perdido. Aí foi quando nós iniciamos o programa aqui e colocamos o Sérgio Santos, foi o primeiro a cantar no programa, digamos, a música aqui no programa Vence Espírita, foi Sérgio Santos e Célia Tomble, né? Gente, eu lembro da música até hoje, que é a música Coração, que foi cantada no nosso primeiro programa em 2004, que está gravado aí, esse programa Rodrigo resgatou ele, e ele está gravado no nosso site. E aí, por quê? Porque era um estilo totalmente diferente daquilo que a gente via, um estilo sem choradeira, é um estilo que, que tem seresta. Mensagem... É um estilo que tem mensagem, que está falando alguma coisa dentro da música. E foi por esse caminho que eu fui, sem ter o talento que o Sérgio tem, é claro, mas foi por esse caminho que eu fui, tentando colocar dentro das músicas que a gente faz, alguma coisa para as pessoas. Mas eu mensagem. Tenho uma lembrança também daquela época que aconteceu. E o interessante é que você dizia que tinha duas pessoas que você considerava um dos melhores cantores da doutrina espírita, né? Que era... O Sérgio Santos e a nossa querida amiga, Célia Tomboli. Célia Tomboli, né? Depois deles dois já apareceram muita gente boa dentro da doutrina espírita e tem muita gente boa, mas eu ainda continuo com a mesma opinião. Mas depois nós vamos pedir lá pro Sérgio cantar a primeira música que ele cantou. Não sei se ele lembra, porque é complicado esse negócio de você pedir pra pessoa cantar depois de certa idade, né? Sem nada na mão, às vezes ele não lembra. Tá chamando, né? Sérgio lembrar, dele, não. Não, mas não lembra, às vezes a pessoa não lembra mais. Eu acho que eu tenho uma pequena lembrança, porque eu me lembro de uma passagem. Foi Coração, a música Coração que você cantou. Não sei se você lembra de tocar ela um pouquinho depois aí também, né? Eu não toquei mais. Uhum. Se eu toquei naquele dia, deve ter sido só aquela vez. Mas eu me lembro que quando nós estávamos no programa, entende? De repente chegou um casal e se assentou lá na saleta ali. E a gente desenvolvendo o programa aqui, eu fiquei vendo aquele casal. Quando terminou, eles vieram, se apresentaram, me abraçaram. Eles eram de Araraquara. E ela veio aqui, ela estava passeando aqui, ficou sabendo que a gente ia participar do programa. Ela fez questão de sair de onde ela estava hospedada e veio aqui para me conhecer e me abraçar. Entende? E dizer que as músicas tinham salvo a vida dela. Ela vim cá pessoalmente para te agradecer. Porque eu ganhei um CD e realmente numa fase muito difícil da minha vida. Então as suas músicas me ajudaram. Então eu me lembro direitinho. E uma das músicas que eu acho que eu cantei naquela época, que fez parte da minha transformação, da minha mudança, até ontem lá na Casa da Prece, foi a penúltima música que veio à mente. E a gente cantou essa música, entende? Que se chama Caminhos de Luz. Eu acho que naquele dia eu cantei essa canção. E por que você não mostra pra gente um pouquinho agora? E é de sua autoria? Isso. Letra e melodia. Hoje compreendo que não posso reclamar. Sempre encontro alguém que não conhece a luz do sol e a garganta. Eu vou pegar lá no tom mais baixo. Isso, vamos lá. Hoje pela manhã já viu a garganta. Hoje compreendo que não posso reclamar. Sempre encontro alguém que não conhece a luz do sol. Quanta gente na calçada, se arrastando a mendigar. Vejo irmão sem um teto pra morar. Às vezes quase choro, mas procuro compreender. Se há tantos que não ouvem o barulho de um trovão, quantos vivem no silêncio, outros morrem ao nascer. Entre todos sou mais um, procurando um bom lugar. Pois sem luta não há glória, sem amor não vencerás. Eu te agradeço, meu Jesus, por este corpo que eu ganhei. Eu te agradeço pelo dia que você me concedeu. Muito obrigado pelas mãos que eu tenho e posso trabalhar. No meu caminho só o amor quero levar. Eu te agradeço, meu Jesus, pelo exemplo que deixou. Eu te agradeço pelo irmão que eu tenho e posso ajudar. Muito obrigado pelo tempo que você me confiou. A flor do bem eu quero um dia lhe entregar. Muito legal, Sérgio. Eu lembro muito bem dessa música. Como que é mesmo o título, o nome dela? Caminhos de Luz. Caminho de Luz. Essa música também era uma delas que a gente tocava bastante, porque ela está no CD Coração. É, justamente. Ela está no CD Coração. É. E E essa, você falou que você ontem cantou na Casa da Prece, e não é coisa do Hélio pedir, porque também o Hélio, você chega lá, ele dá a missão impossível pra gente. Chega não, lá, não, ele não, pede não. O amor, porque ele conhece todas as músicas da gente, chega lá e fala, Jorge, não esquece de tocar aquela. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Não, realmente, quando eu cheguei lá no apartamento, né, ele fez uma imposição, não foi nem pedido, não. Ele pediu algumas lá, mas essa não é realmente durante a tarefa. Você veio foi um tipo de uma inspiração e a gente cantou a penúltima música. Só que ontem eu cantei ela em Mi menor. Agora, pela manhã assim, não é fácil, não. Sem um cafezinho. Por isso que eu tive que abaixar um tom. Mas você tomou café, se alimentou direitinho. Ah, não tem nem dúvida. O Ed ali é primeira qualidade. Sérgio, ontem o Sérgio esteve lá. Na sexta-feira nós estivemos lá em Taubaté, né, lá no Fé, Amor e Caridade. E encontramos com o Carlinho lá. Carlinho, muito gente boa também, né? Nosso gente grande fina. Amigo. E ontem foi no Recanto de Luz e Irmã Sheila. Tivemos lá ontem no Recanto de Luz e Irmã Sheila. Eu, o Rodrigo, o Sérgio, a Dora, a Marlene, né? Esposa do Sérgio, que a Marlene preferiu dormir um pouco mais, só mandou ele pra fogueira aqui, porque ela canta junto com ele também. Pra quem não sabe, a Marlene canta junto. Mas hoje ela não vem, então. Hoje ela não vem aqui no programa. Ela tá não. Lá no Hélio lá. Ah, no Hélio. Tá dormindo ainda. Pô, na prosa em dia lá com a Ludmilla. Mas aí foi muito bacana também na Sheila, né? Um lugar muito aconchegante, assim, de... Ah, o Edson é uma festa, né? É, o Edson... Então, ontem a gente comentando com ele lá na hora do intervalo, eu disse para ele que realmente doutrina espírita é alegria, né? E eu sou muito feliz de poder participar com as canções, com as músicas, né? E eu vi, assim, a descontração dele, a alegria dele com o pessoal, com o grupo. É. Não parece que é um cara que está fazendo um trabalho gigantesco daquele, Porque tem médium que acha que é um santo, tem que ficar ali recolhido. Ele não, ele vai no meio do povo, ir conversando, interagindo. Toma café com leite, pão com manteiga. E ontem ele estava, na hora que a gente estava sentado na mesa, né? Quando ele levantou, o próprio Edson levantou para fazer as primeiras cirurgias, as primeiras 60 cirurgias, ele falou, Jorge, quer ir lá dentro ver? Eu falei, opa, vou agora, vou lá. Aí fui, né? E aí a gente se sente meio intruso dentro da sala de cirurgia, porque você é diferente lá dentro, todo mundo de branco, bonitinho, só eu de vermelho lá dentro do negócio, né? E aí você fica ali, aí ele incorporou, né, o doutor Xavier, e começou as cirurgias, cada uma que a gente... Eu já conheço o jeito que é feito, né? Para quem não conhece, é impressionante. Mas é rapidíssimo, né? Em cada um ele vai no ponto certo. Incorporado, em cada um ele vai no lugar certo. Não tem conversa, não tem... Você fica adivinhando. Será que ele vai saber aquele ali, onde é que aquela pessoa está com problema? Vai no lugar certinho, não tem? A Maria Laura que veio conosco, uma amiga nossa, né? Ela foi lá e aproveitou e recebeu um tratamento, uma cirurgia. Ela está contando. Ele já foi direto aqui na tiroide. E que até que sangrou um pouquinho. Então, você vê? Coisa que é muito rara. Isso, exatamente. Ele só põe a mão. Ele não passa instrumento em ninguém nem nada. Mas o que me deixou muito emocionado, eu posso falar porque é uma coisa normal, né? Onde eu estava falando. O que me deixou muito emocionado foi uma criança que estava na... Uma criança, eu não sei se era criança, porque era uma criança tetraplégica, né? Deficiente mental. E estava na cadeira de roda, que é... tetraplégico, deficiente mental, tinha que estar ali na cadeira de roda, e a mãe do lado, e o doutor se aproximou da criança e fez o toque nela ali e tal, né, e perguntou para a mãe, como é que ela está? A mãe falou, ela está sem dormir, não dorme de jeito nenhum, quer dizer, não fala sem dormir, não dorme mesmo, a criança não dorme. Falou, mas você já veio aqui algumas vezes, não já? Ela falou, já. Ela falou, doutor, todas as vezes que eu venho, ele dorme a noite toda. Ele falou, então você pode trazer todas as vezes aqui que eu atendo ele, todas as vezes para botar ele para dormir. Que coisa boa. Né? Aquilo me deixou muito emocionado, por quê? Porque, de repente, ele podia falar, não, continua aí o tratamento, alguma coisa assim. Ele falou, não, quantas vezes você quiser trazer a criança, traga aqui. A gente vai fazer ele dormir. Quer dizer, porque é triste você ver uma pessoa triste, a gente sabe que é resgate, a gente sabe que a pessoa precisa passar por aquilo, mas além de ter uma criança deficiente daquele jeito, né? A criança ainda não dorme, né? Quer dizer, para uma mãe isso aí é muito, né? É uma tortura, assim, para uma mãe. Mas eu me deixou muito emocionado, sinceramente. Foi o que me deixou emocionado. Não foi as outras cirurgias, foi aquela palavra dele para aquela mãe. Bom, então traga quantas vezes você quiser que eu vou atender ele para poder ele dormir. Hoje ele vai dormir a noite toda. Isso é que é a posição do médico, o trabalho do médico, né? Exatamente. Não perde a oportunidade de fazer a caridade. E surpreende a gente toda hora. Surpreende a gente, quer dizer, quando a pessoa não tem uma vaidade, assim, de querer aparecer, de querer nada, a gente se sente surpreso, porque às vezes você está esperando outra coisa, que sai dele. É igual você conviveu com o Chico Xavier a vida toda, né, Xavier? Eu acho que cada presença, na frente, cada vez que você estava em frente do Chico Xavier, era uma surpresa diferente, era algo diferente que aprendi, né? A gente sempre presenciava ali, né, um ato de bondade, é? Né? De carinho para com o povo, né? Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que para a gente que está no meio da música, né, ou da arte, e você é um dos pioneiros nessa nova modalidade de música, digamos assim, de você cantar dentro do Centro Espírita, porque nós só conhecíamos duas pessoas na vida, Cinira Pinto e João Cabete. Só esses dois. Parece que uma fase anterior só existia eles, tipo assim, aquelas pessoas que tinham credibilidade e respeito para poder dizer, olha, eu faço música para a doutrina espírita. Era esses dois aí. Aí você me fez uma lembrança, me lembrar, entende? Uma passagem lá em Perópolis, entendeu? Quando eu levei a Marlene, minha esposa, que eu ainda estava comentando agora, a Marlene, ela tem uma mediunidade muito autêntica. A gente que é marido, que acompanha, a mediunidade dela de psicofonia, de incorporação, é uma coisa fantástica, sabe? De uma autenticidade. Então, quando estava aflorando a mediunidade, eu levei ela em Perópolis, lá no Solange. Langerton. Entendeu? Então, teve um momento que nós estávamos assim, debaixo de uma árvore, entende? Ali cantando e até comemorando o aniversário de um tio meu, que é médium de efeito físico. Depois de Chico Xavier, eu nunca vi uma mediunidade de efeito físico essa do meu tio. De fenômenos, de tudo. E nós estávamos comemorando o aniversário dele, 4 de setembro, debaixo de uma árvore. E o Solange atendendo o pessoal numa outra casa. E a gente aguardando a vinda dele ali. E eu fiquei cantando ali. Aí ele veio de lá assim, se aproximando. E eu vi quando ele olhou assim, ficou fixo o olhar para nós. Quando ele chegou, ele me abraçou e falou assim, Cinira Pinto estava próximo de você. E, não, Carmen Cinira, você entende? Carmen Cinira estava próximo de você. E ela tem muita afinidade com Roberto Carlos também, entendeu? Então me lembrei disso, porque a espiritualidade, realmente, eles estão sempre próximos. Investe, né? Em quem quando pode levar alguma coisa, né? Se dispõe, né, a fazer alguma coisa, principalmente naquela época, eu estava começando, realmente, né? A compor, a cantar no meio espírita, né? Enfrentei muitas barreiras, não foi fácil. Né? As barreiras, eu sei. Lembra até aquela barreira que você foi, que eu conto essa história, todo mundo morre de rir, pensa até que é eu que estou inventando a o história. O violão ficou no saco. É? Você chega no centro espírita, você com Bacelli, chega lá, fala, aí você vai com o violãozinho nas costas, a pessoa fala, você entra, violão não. É verdade. E tem gente que acha que é brincadeira. Não é brincadeira. Foi em Votuporanga. Era discriminatório mesmo. Foi em Votuporanga, né? Um senhor de muita idade, até desencarnou há pouco tempo. Acho que desencarnou com mais de 100 anos. Aqueles diretores, presidente de centro bitolado, né? Você entende? Que não dava abertura, né? Tá com a chave na mão, eu sou o dono do centro e pronto. Então achava que música não podia realmente ser cantada dentro de uma casa espírita. Agora depende da música, né? Eu estava ali com uma proposta, né? Entendeu? Mas, Sérgio, esses dias eu estava conversando com o seu Jorge Serão, aqui de São José dos Campos, ele é bem antigo aqui, da época da União Municipal Espírita daqui de São José. E eu estava contando essas coisas, fazendo uma palestra de um evangelho musical, mas que eu tenho um título lá, um evangelho musical, que é O Bom Humor Modifica a Vida. Eu canto músicas e vou falando as coisas de bom humor. E aí o seu Jorge Serão falou, Jorge, você está falando que não podia tocar música e parece até que é uma coisa assim, de fato, né? Mas não é de fato só não, é de direito também, ele falou. no estatuto da UME, naquela época, estava escrito no estatuto que não podia ter música dentro do centro. No estatuto, então, era coisa que estava no estatuto. Estatutariamente era proibido até. Que a pessoa... Não era a doutrina espírita que proibiu ninguém de cantar. Era algumas pessoas que criavam um regulamento que dizia que não podia. Quer dizer, você, para quebrar essas coisas, foi difícil. E isso que eu queria perguntar mesmo para você era exatamente isso. Você começou de um jeito. com essa dificuldade, levando a música para dentro do centro. Uns aceitavam bem, outros não aceitavam, outros nem queriam, outros já gostavam. E hoje, você acha que evoluiu bastante? Ah, não tem nem dúvida, igual você disse, né? Realmente apareceram muitos, né? E tem uns amigos aí que cantam, né? Já teve uma oportunidade de a gente se reunir, em alguns encontros, da gente se reunir assim numa chácara, entendeu? E vira aquela cantarola danada, né? E eu tive a oportunidade de conversar com algum deles, né? Há muitos anos atrás, com a Paula Zamp, com o Alan Vilches. Naquele tempo estava conosco o Miguel Pereira, não sei se você chegou a conhecer. Não, Miguel não. Ele ia muito no Chico, ele chegava com seu violãozinho e cantava, entende? Então, e apareceram grupos musicais de muita qualidade no Nordeste, Grupo AME. AME é fantástico. Então, em Franca mesmo, tinha o Cancioneiro Espírita. Cancioneiro Espírita. Eles me deram um CD. Eu tenho, aqui a gente toca a música. O Parabéns Espíritas é deles. Deles. Com 106 músicas. Então, isso já é bem-vindo. Eu acho que é um trabalho da espiritualidade. Agora, eu agradeço muito pela oportunidade e quero fazer uma revelação para vocês aqui. Você entende? Uma das coisas que me deu muito suporte para que eu pudesse realmente começar a desenvolver esse trabalho foi dentro do trabalho mediúnico. Entendeu? Que eu participo até hoje, não sei se eu falei aqui no programa, há 45 anos. Então, foi dentro do trabalho que a gente foi adquirindo as técnicas, entende? E a espiritualidade foi aproveitando e inspirando. Mas, na atualidade, eu vejo assim que o pessoal ainda pode fazer muito mais, entende? Pensar no objetivo maior, que é a divulgação da doutrina, fazer a música doutrinária. Porque um show é uma coisa. Agora, uma apresentação espírita, de música espírita, é outra. É o que a Célia fala também. Então, o que você faz. Quer dizer, antes nós, lá no Recanto Luiz de Mancheiro, você canta uma hora ali de mensagem. É mensagem. Mesmo até cantando músicas de artistas conhecidos, como você canta a música do Roberto Carlos e tal. Né? Mas é o que a gente faz também no Grupo Castelã, é exatamente isso. Vamos cantar uma música? O que tem dentro dessa música para apresentar? É, para passar para o povo. Para passar. Não adianta nada você ficar só, aleluia, não sei o que, mas não é a música aleluia não, que é excelente, né? Que a Elizabeth Lacerda até colocou uma letra em cima muito bonita. É, eu estou falando assim, só louvando, louvando, louvando, mas eu não tenho onde chegar. É. E nós temos que ter um cuidado de não deixar que essa disputa, entende? De querer aparecer, a gente tem que ter esse cuidado muito grande, entende? O importante é a gente aproveitar a oportunidade que a doutrina dá para a gente consolar. Né? E o interessante é que a doutrina tem campo para todo mundo, né, Sérgio? Ah, não tem nem dúvida. Ela é muito ampla e não há necessidade de a gente ficar aí com inveja, com dor de cotovelo, porque o outro é melhor que a gente. Isso acontece muito com a mediunidade, né? Tem muitos médios que se acham e a gente vê que não é por aí. Quer dizer, a mediunidade é simplicidade, é amor, é carinho, é respeito, né? E a gente, de vez em quando, vai em espetáculo aí, espírita, principalmente lá em São Paulo. O que tem de gente que gosta de aparecer não é brincadeira, né? Infelizmente, né? Entendeu? Então, e elitizando. Entende? Né? Tem que ter esse cuidado realmente. Sim, aquilo que você falou no começo, quando a gente se encontrou aqui, né? Trabalho é para Jesus, né? Por Jesus, né? Então Chico sempre colocava Jesus à frente de tudo, né? Ah, não tem nem dúvida. E a mediunidade tem que ser com Jesus, né? Chico, quando falava em Jesus, ele chorava mesmo. Mas aí as lágrimas, né? Mas Sérgio, só a minha curiosidade, a gente observa que Roberto Carlos tem muitas músicas que a gente sente que ela tem alguma coisa a ver com a nossa doutrina. E é verdade que o Chico Xavier, ele, vamos dizer, praticamente ajudou muito o Roberto Carlos em suas músicas? Não tem nem dúvida. O Chico, ele tem participação em muitas coisas no Brasil, entende? E o próprio Roberto Carlos, eu acho que ele não tem ainda essa consciência, o instrumento que ele é. É. Entende? De passar essa mensagem. Que poderia ser muito maior, né? A presença dele. Então, realmente, Roberto Carlos, numa época, até quando ele estava com dificuldade na doença da Anice, a primeira esposa, entende? É do filho também, do filho, do segundinho. Né? Então, eu não tinha conhecimento, não estudava, entende? E aí alguém falou para ele: Roberto, vai a Uberaba, procura Chico Xavier, que ele vai te dar um caminho, vai te dar um norte, entende? E assim ele fez. E ele chegava pelas madrugadas, porque Roberto Carlos naquela época já era famoso, entende? Então ele chegava nas madrugadas, o Chico marcava com ele e os dois sentavam e conversavam. Então a gente não sabe o conteúdo, o que, que o Chico falava para o Roberto ali, mas uma das coisas que a gente sabe que Emmanuel chegou no ouvido do Chico e disse para ele: fala para o nosso irmão que ele vai ter muito espaço na televisão, na mídia, para ele aproveitar a oportunidade e começar a gravar músicas que falem de Jesus, que falem do amor, que falem de Deus, de Nossa Senhora, do perdão, da paz, porque a humanidade vai precisar muito disso. Através das músicas, ouvi muito isso. Agora, infelizmente, houve uma época em que Roberto estava realmente no auge, você entende? Então, o povo realmente ouvia, absorvia isso, mas infelizmente ouvir o metal falar mais alto do que nós estamos ouvindo hoje, realmente, infelizmente, não é o que a humanidade está precisando, né? Mas quem ouve, a pessoa que está em dificuldade, numa doença, que ouve uma música, Jesus Salvador, Nossa Senhora, realmente se levanta, encontra força, o homem, né? Que nós cantamos, né? Sim. E é interessante que todos esses anos de carreira, né, para você fazer uma coisa duradoura, né, tem que ter envolvido esse apoio espiritual, né? E é interessante que as músicas que marcam são aquelas que têm um cunho espiritual, fala de Jesus, né, e tudo mais. Mais sadia, né, realmente. Exatamente, é o que fica, né? Por exemplo, até o que, se a gente for pegar em termos de história, o que, que fica na história? Não aqueles grandes ditadores que a gente acaba até esquecendo o nome, a gente lembra daquelas pessoas que fizeram tão bem para a humanidade. Não tem nem, né? Ou seja, isso acontece também com as músicas também, né? As músicas que marcam são aquelas que trazem algum benefício para a humanidade. Mas eu digo para vocês, Roberto Carlos tem uma gratidão muito grande a Chico Xavier. Entende? Ele sabe da importância, entende? Então, o povo não sabe. Roberto Carlos é muito caridoso. Ele ajudou muito Jerônimo Mendonça em Tuiutaba. Aqui, inclusive, em São José, ele ajudou a gente. É. Ele ajudou muito a Dona Aparecida lá no Hospital do Fogo Selvagem. Aqui o Helder sempre falava aqui os bancos ali da... do Santo Espírito Maria João de Deus, né, foram doados pelo Roberto Carlos. Ele sempre falava. Então, como questão. Eu disse, a gente não sabe, não ouviu o que o Chico falou no ouvido do Roberto. É. Entende? Então, mas... que é o Jerônimo Mendonça, que ele andava na cama, né? E aí aquela isso. Cama passando, indo nos shows, pra assistir, porque ele fazia quantas questão. Quantas vezes de... eu ia lá no Chico, o Jerônimo estava lá deitado, você entende? Ao lado do Chico ali, passando aquela mensagem, né, da aceitação. Legal, né? E ele falava pra gente, olha, vocês têm que deixar eu falar, porque se eu parar de falar, minha boca também emperra, né? Daí não, filho dele é radialista, né? Ele tem um programa Jovem Pan que toca músicas, só as músicas do pai. E comenta, é bem muito bom o programa. A Camila sempre liga lá e coloca e a gente escuta. Só música boa, né? Pô? É fácil. Só comentar aqui que quem entrou aqui mandando bom dia no WhatsApp foi o Marcelo. Mandando bom dia, Vivencianos. A Rosilma. A Oliveira também entrou aqui mandando bom dia. O Oswaldo Barbosa mandando bom dia, Jorge, Rui, Rodrigo, Sérgio Santos. Seja bem-vindo. Ótimo domingo a todos. Isso no WhatsApp. Aqui no YouTube Live, o pessoal que está assistindo a gente. A Cláudia Moura mandou um bom dia. O Paulo Sérgio também entrou aqui. Excelente domingo. A Lilian Silva manda bom dia. Todos em casa somos fã do Sérgio Santos. Sempre escutando na rádio web Vem Espírita. Parabéns, voz iluminada. Uhum. Que a gente coloca seus CDs lá na rádio web lá Vem Espírita, né? Então o pessoal escuta. A Cláudia Moura fala que aqui no centro de Vivência Espírita, o nome, acho que o centro dela chama Vivência Espírita, de Pouso, criado pelos nossos irmãos Moab e José, amigo de Chico Xavier há décadas. Temos um ciclo de luz nas noites de segundas-feiras, harmonização com voz e violão. Olha que legal. Isso acho que é Pouso. Se você puder, Cláudio, se você puder falar o nome da cidade também. O nome do centro se chama Vivência Espírita. E aqui no Facebook Live, quem entrou aqui participando é a Rosana Polsino, mandando bom dia. Beatriz de Paula Porto estava aqui com a gente semanas passadas, mandando bom dia a todos os amigos vivencianos. Amo música, saúde para a alma, gratidão, luz e paz. Quem está aqui mandando bom dia também é a Dori Cassal, a Ana Lídia, o Arnaldo Dalpino, o professor Arnaldo, a Sônia Santos, o Ricardo Luiz Carmona, o Serginho também aqui, a Elvira Lopes, mandando bom dia, o Monte Livre que teve na semana passada com a gente também, a Adriana Coelho, a Nadir Moeira e a Sandra Francisco, mandando bom dia. A Adriana Coelho falou assim: a música toca o ser, inspira e transcende os sentimentos, fazendo com que as pessoas elevem seus padrões vibratórios, facilitando assim o trabalho da espiritualidade nos diversos trabalhos da casa, e até mesmo nos ambientes domésticos, afastando as influências mais negativas. Olha que legal. Então a Adriana tem total razão. Então, obrigado pela participação de vocês, continuem aqui assistindo a gente, compartilhando, clicando aí embaixo, não custa nada clicar no botãozinho aí, compartilhar, para que essa luz chegue a mais pessoas. Sérgio, vamos cantar um aí? Qual? Bom, estou me lembrando aqui, já que nós falamos, né, das músicas do Roberto, né, eu não tive a oportunidade de gravar, eu tinha vontade de gravar Nossa Senhora. Uhum. Mas aí a gente conseguiu compor uma, né, em homenagem à Mãe de Jesus. Eu gostaria de cantar. Mas ele não permitiu que você cantasse a música dele? Não sei a como é que chama aquela cantora? Direitos autorais. Elba Ramalho. Era muito difícil naquela época. Elba Ramalho, realmente, ela teve em Uberaba, né? E ali a gente conversou. Ela falou assim: ah, vou falar com o Roberto. Entende? Mas eu não sei se ela chegou a falar. Entende? Mas aí eu falei: nesse meio tempo veio a outra, Nossa Senhora. Né? Então vamos ouvir, né? Luz no caminho, meu amor, protege o nosso chão. Essa alegria no meu ser, toda inspiração. Lembra de bênçãos, meu viver, dá-me a tua mão. Mãe de ternura e carinho, aquece o meu coração, Nossa Senhora, minha oração, e esteja sempre em meu coração. Nossa Senhora, és minha luz, vive comigo, Mãe de Jesus. Quando a tristeza me envolver, não ter pra onde que eu me encontre em teu olhar, que eu volte a sorrir. Tens a pureza de uma flor, o encanto de um jardim, Mãe de esperança e vida, nunca te esqueças de mim. Nossa Senhora, minha oração, esteja sempre em meu coração. Nossa Senhora, minha luz, vive comigo, Mãe de Jesus. Muito bem, Sérgio. Lembrando que hoje, às 16 horas, o Sérgio Santos estará em Caçapava, ele e a Marlene, né, no, ele lá no Centro Espírita Ao Sol Nascer, que fica na rua Pedro Moreira da Costa, 42, Vila Antônio Augusto. Então, no Centro Espírita Ao Sol Nascer, hoje, Sérgio Santos, às 16 horas. E amanhã, na AME. A AME no Bosque dos Eucaliptos, a AME na rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. Então dá para você ver ainda o Sérgio Santos ao vivo. Hoje é domingo, mas à tarde ele estará em Caçapava, vai ficar aqui conosco até amanhã. E à noite, amanhã na AME, às 19h30, ele fará também uma apresentação junto com a Marlene lá. Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, na AME, Sérgio Santos e Marlene. Queria lembrar também a vocês sobre o lançamento do nosso livro, Casa da Marcela, Onde Floresce a Esperança. Já chegou, cadê Rodrigo? Já chegou o livro, né? Chegou junto com o Sérgio Santos. Sérgio Santos chegou de Uberaba e o livro chegou da gráfica, né? Os dois chegaram juntos na sexta-feira. E o lançamento será no sábado aqui em São José dos Campos, às 19h30, no Centro da Juventude, que fica na rua Valparaíso 640, no Jardim América, lá no Centro da Juventude, onde tem aquelas pistas de patinação lá no parque. A gente fala Jardim América, mas ali parece mais parque industrial, essas coisas, né, Rui? É na Estrada Velha, né? É muito fácil, lá tem estacionamento amplo, né? O estacionamento fica na rua do lado, na rua Benedito Pinto da Cunha. Então, dia 12, aguardamos vocês lá às 19h30 para o lançamento do livro. E no dia 16 de maio, a quarta-feira, às 19h30, no Salão de Festas Cuca, lá na rua Vereador Afonso Rosa da Silva, 481, no Jardim Santa Maria, em Jacareí. É pertinho da Casa da Marcela. A Casa da Marcela fica na rua, o salão fica na rua, ao lado ali também, da Casa da Marcela. Então nós faremos dois lançamentos, um aqui em São José e um em Jacareí. Dia 12 e 16, contamos com a presença de vocês. O livro é muito bacana. Tenho certeza que vai deixar muitas pessoas emocionadas, porque a Marcela, quem conhece, né, é aquela pessoa mesmo. Bem no livro, o que ela demonstra pra gente. Então vamos pro nosso intervalo comercial, Inácio? Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso querido companheiro de doutrina, querido companheiro de Uberaba, Sérgio Santos, desenvolvendo o tema música e espiritualidade. E nós estamos também com o nosso companheiro Hélio Ribeiro, o Hélio Ribeiro, ele é charado, o famoso Hélio Ribeiro, que era da Rádio Bandeirante, viu, Jorge? Que deixou muita saudade. Ele tem um vozeirão, mas não é igual a sua voz, não, né, Hélio? Não. Infelizmente não. Bom, mas Sérgio, então vamos continuando com a nossa música e espiritualidade. A música, ela realmente, vamos dizer, ajuda na espiritualidade? Porque a gente via que, como vocês estavam comentando, que havia muita resistência com música dentro do Centro Espírita. Mas a gente pega as obras de Kardec e lá fala muito, inclusive em obras póstumas, fala muito de música no Centro Espírita. O nosso também grande amigo Leon Denis, ele diz como é importante a música no Centro Espírita e por que que tinha dono de Centro Espírita, entre aspas, que proibia. Tem algum motivo? O que que eles alegavam? Às vezes na época não conhecia, como eu disse, né, o conteúdo, né, qual que era a nossa proposta naquela época. E realmente não tinha esse costume, esse hábito, né, de se cantar dentro das casas espíritas, não é? Realmente isso aí foi acontecendo durante o tempo. Eu agradeço muito a Deus, porque em Uberaba, hoje nós temos lá 140 casas filiadas na AME. 140 casas? 140 casas filiadas na Aliança Municipal Espírita de Uberaba. É o único lugar do Brasil que tem mais centro espírita do que a igreja em Uberaba. Não, isso é verdade. Entendeu? Fora os fundos de quintal, né? Uhum. Então, tudo à sombra do nosso Chico. Entendeu? Agora, Chico passou para nós a importância realmente de se cantar, entende? De utilizar a música, porque Chico gostava de música. Chico aproveitava do que é belo e puro, né? Como aquela canção que ele mais gosta, que é Ai Lili, né, que nós gravamos no CD Nossa Luz. Pra nós, dá um trechinho dela. Essa é uma das preferidas que o nosso Chico gosta, só né? Uma bolinha. E essa aqui, ó. Um passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste estou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu levo a vida cantando ai lili, ai lili, ai lô, por isso sempre contente estou, o que passou, passou, o mundo gira depressa e nessas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lili, ai lô. Oh, oh, oh, oh. Quem pode duvidar, né? Uma Jorge, música dessa não é alegre, né? E só para conhecimento, viu, Jorge? Você, o Rodrigo, são novos. Essa música é de o filme é de 1953, da Metro Goldmeyer, né? É com a Leslie Caron e Mel Ferrer. É um filme lindo, um filme muito, muito sutil, muito, muito bacana esse filme, né? E até hoje, outro dia eu estava assistindo esse filme aí, né? Que de vez em quando eles reprisam esse filme, que é muito bonito, mas de 1953. Então, vê quantos anos. O Jorge que não tinha nem nascido ainda. Estava rondando. Estava rondando. Ele estava querendo aparecer. É, porque diz que. Como como é que é? Baiano não. Baiano não nasce, não. Baiano estreia. Estreia. Estava quase estreando. É. Mas. Legal, né? Fala, Rui. Não, aqui. Vamos continuando aí. Só comentar que quem entrou aqui foi o Arlete da Alpino, né? Mandando bom dia, né? Dizendo que para ressignificar, ela tem o grupo da Mãe Girafa lá no YouTube também. Diz que às vezes questiona, né? Ouvindo a música da Nossa Senhora, né? Às vezes questiona Deus, será que tem um endereço exato, né? E que música linda, né? Elogiando a música de Nossa Senhora. Nossa Mãe é a missão de todos, né? Gratidão a vocês serem luz, né? Que encanta meu lar. E o que entrou aqui, Luiz Fernando, também mandando bom dia. O Alexandre Santos Ferreira, lá na casa da Marcela. Temos muito a agradecer ao Jorge Reis, que brilhantemente harmoniza a nossa casa com suas músicas e palavras, né? Que toda vez antes de começar, ele faz também a harmonização musical. E o Edson Barbosa, que estava lá com o médio, que a gente estava comentando aqui do Recanto de Luz, Mancheila, manda bom dia a todos. Estamos nos deliciando assistindo o programa. Abraço de gratidão ao Sérgio Santos por participar conosco do nosso humilde trabalho no Recanto de Luz, Mancheila, com Jesus. Muito obrigado. Deus que abençoe. Legal, né? Mas nós temos já pergunta para nossos ouvintes? Temos sim. Eu já até postei aqui para vocês quiserem participar. É só inverter a câmera. Eu vou colocar aqui também que a música tem valor em sua vida. Então, compartilhe aí a sua opinião se para você a música tem valor em sua vida, né? E quem entrou aqui também foi o Fernando Petit, o vereador. Que sempre apoia a gente aqui, que vai participar também como deputado, vai se candidatar como deputado estadual também. Ele manda bom dia a todos, em especial o Sérgio Santos, que com suas músicas está deixando o domingo mais harmonioso e fazendo a alegria dos meus filhos que dançam a cada música. Legal, né? Obrigado, Fernando. E também que eu não posso deixar de comentar aqui a Irene de Souza do Espírito Santo, lá de Santos, que é minha tia, que sempre escuta o programa. Ela lá deve estar junto com o Gustavo, até comentou aqui, ó. O programa Vem Espírita, bom dia, primo. Aquele abraço nosso e do Gustavo. Sérgio Santos e Marlene, simplesmente maravilhosos. Programa para não terminar. Parabéns. Obrigado, Irene. E o Ed Moreno entrou aqui também, está assistindo a gente lá. Ele entrou aqui e falou no Facebook, manda bom dia aos meus grandes amigos Jorge, Reis, Rui, Rodrigo e ao meu grande ídolo Sérgio Santos. Que honra você cantando nossas músicas. Que beleza. Então ele deve ter assistido. Vou ter alegria de cantar a música dele. O Sérgio, no mais recente CD do Sérgio, tem a música Ligação Celestial do Ed. E o Sol em Meu Viver. Ele gravou duas músicas do Ed Moreno. O Ed Moreno está contentíssimo. É uma pessoa que para nós surgiu, né? Nós conhecemos o Rodrigo, conheceu o Ed lá no Recanto de Luz de Mancheira, que ele deu uma passadinha por lá um dia. E a partir dali ele tornou nosso amigo e é um grande artista, um grande cantor e compositor. O Ed aí, que é uma surpresa também. Surpresa não, ele já era talentoso antes, mas é mais um que agrega dentro da doutrina com mensagens importantíssimas nas músicas dele. Viu? E o que contagia a gente é a alegria do Ed Moreno, né? Ele tem uma alegria que é demais, né? E eu quero dizer o seguinte, meu amigo Ed Moreno, que Jesus te abençoe, fortaleça o seu coração, que você continue sempre com essa alegria, com essa humildade, com essa simplicidade, porque é isso que a doutrina espírita está precisando. Que Jesus te abençoe. Viu? E com chapéuzinho e tudo. Com chapéuzinho e tudo. Mas a Fátima e o Alberto de Caçapava, que fazem parte do Grupo Castelã, ela manda um abraço e que fortaleça sempre o seu trabalho musical. Você, Sérgio Santos, foi a inspiração deles. Você viu como se deixou semente aqui na... Aqui no Vale do Paraíba? Que coisa boa, a gente fica muito feliz, viu? Um grande abraço, viu? O Alberto e a Fátima, eles cantam no Grupo Castelã, mas já cantam juntos, já os dois, o casal, né? E 90% do repertório dele é as músicas do Sérgio. Que coisa boa. E agradecer ao Alberto pela quantidade de abacate que foi lá em casa. Ele distribuiu um abacate lá para a vizinhança, lá porque foi bastante, né? Mas um grande abraço para vocês, Alberto e Fátima, lá de Caçapava, que nos ouve todos os domingos. E hoje estarão lá, né? Hoje eles estarão lá em Caçapava para dar um abraço, abraçar vocês. Se Deus quiser. Outra coisa que eu queria... Quer falar, Rodrigo? Fala aí. Só comentar que meu pai acabou de mandar uma mensagem, ele tá viajando, indo para Portugal, fazendo escala em Marrocos, diz que tá ouvindo a rádio aqui, ouvindo as que músicas de lá. Que coisa linda! Lá no... A gente conectou com o Wi-Fi e tá escutando lá, ouvindo a rádio, ouvindo o Sérgio Santos de lá, ele mandou aqui. Que é? Meu pai. Ah, seu pai? Ah, tá em Marrocos. Fazendo escala em Marrocos. Que bom, pelo menos eu já fiquei sabendo que ele chegou bem também. Graças a Deus. E você vai hoje para Portugal? Vou hoje à noite. Eu trabalho, né? Mas aí eu vou encontrar com eles lá também. Nossa, uma semaninha para conhecer também lá, junto com eles. Graças a Deus. E a Camila vai também. A Camila também vai? Que bacana. E o Antônio Bessa entrou aqui mandando bom dia a todos. É incrível como a música trabalha em nossos corpos, harmonizando as células e o ambiente. Boa música, através de sua vibração, propicia o bem. O oposto também acontece. Portanto, cuidado com o que ouvimos, né? E aqui, agradecer a participação de todos. Ah, e quem entrou aqui e falou também foi a Ana Paula Teodósio, respondendo a pergunta, né? A música tem valor em sua vida? Ela falou... Muito valor. Agradeço aos meus saudoso pai e minha mãe por terem me dado a oportunidade de aprender a tocar um instrumento. Hoje, tocar piano é um deleite. E sempre que o faço, ofereço as músicas a meu pai no plano espiritual. Toco sempre a Ave Maria de Gounod antes do Evangelho no Lar. Traz paz e equilíbrio para as orações. Obrigado, Ana Paula, pela participação aqui com a gente. Mas, Jorge, você tem alguma música que traz, traz saudade para você, que desperta alguma coisa para você? Muitas músicas. Muitas músicas, não, mas uma só. Ah, o Milionário, você sabe disso. Música que eu adoro, que em qualquer lugar que, eu chegue, que ela estiver tocando, eu paro para ver. É uma coisa que é mais instrumental. O Milionário, é. Então a música você que... Você sabe quando nós tivemos um grupo musical, que é muita, muita experiência no violão, na harmonia, eu adquiri, entende? Começamos brincando com os amigos na nossa rua, entende? Eu fazendo violão base, um outro amigo fazendo violão solo, um outro fazendo contrabaixo. Começamos assim brincando, de repente formamos um grupo, na época dos Beatles, do Renaissance Blue Caps, Golden Boys, entende? Foi de onde que a gente adquiriu muita experiência. E qual que era a música quando a gente abria a apresentação? Os Milionários dos Incríveis. É dos Incríveis? É, exatamente. É uma música assim que ela me pega e me leva logo, entende? Quando ela... às vezes a espiritualidade fala que a música celeste carrega a gente, né? Inclusive tem um exemplo no livro dos no Obras Póstumas, exatamente de uma moça que ela deu passividade, que ela começou a ficar medianizada e começou a escutar a música que ela falou, ela pede pro pai dela, me traga de volta, porque senão eu não volto, porque a música tá me levando. É para você saber o envolvimento que é uma música celeste. E, ô Jorge, o Inácio vai tocar um pedacinho. Tá pra tocando você aí o Milionário, né? Essa música me leva lá pra minha terra quando eu era pequeno, e depois fica na minha cabeça assim, coisa muito profunda pra mim, né? Porque tem muitas guitarras, mas o solo dessa aí é muito sedoso, né? Muito bom, ouvir um pouquinho? Vamos. Essa faz você chorar? Não. Eu tenho outras músicas que me fazem chorar. Ela não me faz chorar, mas ela me carrega, ela me leva embora. Se eu estiver fazendo qualquer coisa, eu vou parar e vou entrar nela, né? Então é coisa assim. Por isso que eu dou o exemplo dela, porque chorar eu choro com um monte de música, né? Porque pela época, realmente é uma música de qualidade, naquela época. Né? É quando tá surgindo o rock brasileiro. Você só compara assim, Dire Straits, né? Que é fora de série nas guitarras, que a música, quando a música é só instrumental, ela não tem mais local, ela não tem nacionalidade. Né? Ela não tem nacionalidade. Tem música que pega a gente, é universal. Então, uma música dessa em qualquer lugar do mundo, eu tenho certeza que ela faz sucesso. Né? Mas, pra mim, ela faz um sucesso eterno no meu coração, né? É muita lembrança. Muita lembrança. E, pô, Sérgio, tem alguma música que lhe traz recordação? Ah, são muitas, né? Entendeu? Realmente. A música de qualidade, realmente, ela é eterna, né? Então, a gente não esquece. Agora, antes de terminar, vocês ainda estão ainda com o programa em 2 horas ainda? É. Benza a Deus. Então, porque nós estamos aqui próximos, né, de Cruzeiro, onde nasceu e viveu o meu querido amigo João Cabete, que muito me ajudou e me ajuda. Eu me inspirei muito nas canções do Cabete. E tem uma que o Barcelli recebeu, e são muitas, né? Depois que o Cabete foi para lá, ele começou a mandar, né? Casa do Caminho, Vem Agora, entende? Por um Minuto Apenas, são muitas canções. Então eu gostaria de mostrar uma do Cabete. Então pode? Vamos lá, vamos ouvindo. Cabete, que é de Cruzeiro, né? Ele é de Cruzeiro. De Cruzeiro, que era o Helder que se orgulhava de ter nascido em Cruzeiro, porque lá é a terra do Cabete. Ah, o Helder? O Helder é. Quem batizou ele foi Dom Helder Câmara. Ele era todo cheio. Falou que quando ele desencarnasse já tinha gente para receber ele lá. Agora já foi, tomara que o Dom Helder tenha dado a força para ele. Então tem razão, né? Diz que uma multidão muito grande, né? No velório dele, né? Que, nossa, falar, né? Não, o velório do Helder foi incrível. E para fechar o velório, porque o Helder não podia ficar sem aparecer, né? Ele tinha que aparecer. Até na hora da morte ele tinha que aparecer, né? Para fechar o velório, quando nós olhamos a chapa do carro da funerária, era a chapa de Uberaba. Ele me mostrou lá, né? Chapa de Uberaba. O Rodrigo postou. E a outra. Normalmente o corpo é sepultado um dia após, né? Ele não, foi depois de 2 dias que ele foi sepultado, o Helder, né? Que foi uma correria tremenda. Ele teve mais tempo para as pessoas pararem, né? E se surpreender, né, Jorge? Uhum. Quer dizer, como foi uma surpresa chata para a gente, uhum. Uma semana antes ele esteve em Uberaba, né? Tivemos lá na pizzaria no Cascada, carnaval lá em Uberaba. Comendo uma pizza junto lá. É. Entendeu? Exatamente. Acho que logo depois ele desencarnou. E ele desencarnou no dia do meu aniversário. Isso eu não vou esquecer nunca. O desencarne do Helder. 9 de março, né? 9 de março. 9 de março. Então essa se chama Vem Agora, do meu querido amigo João Cabete, psicografia do Carlos Bacelli. Vem comigo, meu irmão, percorrer este caminho, não me deixes na jornada, seguir adiante sozinho. Não atrases, vem agora, que este caminho é de luz, por ele passo um dia o amado Mestre Jesus. Por esta senda bendita, sigamos mesmo de lindas flores, a terra ligando os astros. Este caminho é o amor que tudo abençoa, redime, ampara, auxilia, com espera e perdoa. Tu amor, este sol fecundo que pulsa no coração e que sustenta o universo por alma da criação. Esta senda bendita, sigamos mesmo de rastro. Nela crescem as flores, a terra ligando aos astros. Este caminho é o amor, que tudo abençoa, redime, ampara, auxilia, confia, espera e perdoa. Para lá, para lá. Essa música do Sérgio, ela já é uma resposta, né? Porque a primeira música que ele grava no CD Coração é a música Vem, né? Vem, que é do João Cabete mesmo, letra e música do João Cabete. Isso, Vem. E no CD Coração o Sérgio gravou essa música, Vem, né? Que a gente do grupo Castelão canta também, que é muito bonita a música Vem. E o Sérgio trouxe, o Sérgio, quer dizer, o João Cabete manda pro Sérgio, através do Bacelli, Vem Agora, que é essa aqui, né? É muito bonita também, né? Tanto quanto a outra. E engraçado que a letra dessa música, ela veio dentro de um trabalho de desobsessão. Uhum. Entende? O trabalho desenvolvendo, o Cavete se aproximou do Bacelli, entende? E falou, pega um pedacinho de papel. E ali dentro da reunião, acho que ele pegou na carteira mesmo ali, você entende? Uhum. E conseguiu captar e escrever, né? Uma parte, porque o Bacelli tem uma mente fantástica, né? Depois ele escreveu toda ela, uhum, para mim. Entende? E como ele, de música, o Bacelli é zero à esquerda, entende? Ele quis, assim, me passar alguma coisa da melodia. Uhum. Ele falou assim, Sérgio, ele começou assim, vem comigo. Aí eu acho que o Cabete já estava, uhum, próximo ali. Fala, já aproveitou a deixa. Né? Já chega, Marcelo. E conseguiu passar. Sérgio, porque muitas pessoas não entendem... Não entende algumas coisas que a gente fala no sentido de música, assim. Porque no nosso livro lá, no livro Músicas Espirituais Como Acontece, que é o meu segundo livro, isso, que a gente coloca a música Cisco de Deus, sua, né, ali no livro, e conta a história da música Cisco de Deus, e a gente mostra ali o exemplo. A música Cisco de Deus, ela foi recebida por dois médios. Foi recebida pelo Bacelli e por você. Quem recebeu a música foi você direto. Foi. E o Bacelli só recebeu a letra. E em casas diferentes. Outra coisa também que eu digo. Espíritos diferentes, segundo o Bacelli e você. Né? Espíritos diferentes. O espírito que passou a letra foi Euríclides Formiga, parece. Isso, né? É. E quem passou a música foi outro espírito para você. Né? Eu não sei até hoje. Mas o Bacelli falou para mim. Falou, né? Ele falou para mim. Eu esqueço qual que é o que passou a música. Um espírito bem conhecido. Porque a gente participa até hoje, como eu disse, do, uhum, trabalho de efeito físico, uhum, né? Há 45 anos, trabalho de cura, que a gente mantém a vibração, né, com a música. Uhum. Entende? E é feito às escuras. Uhum. Então você tem que tocar o violão ali no escuro. Uhum. E cada música que terminava, me veio aquela melodia primeiro na cabeça, né? Aquela melodia veio, aí... Eu terminava de cantar uma música, mantendo a vibração ali. Eu voltava, pegava o violão e tentando pegar a harmonia, entende? Começava a solfejar mentalmente a introdução da música Cisco de Deus, né? E quando terminou, eu sempre carregava um gravador dentro do carro. Aí, quando terminou o trabalho, eu corri lá no carro, peguei o gravador e já joguei, para não perder, né? Mas a Vilma Torres, que é a nossa ouvinte assídua, ela está dizendo aqui, a música calma e relaxa, e é muito bom. Cumprimento a todos do programa Vivência Espírita. A dona Dina, lá do Paulo de Tarso, viu, Jorge, parabeniza a todos pelo programa e pede para você se tem jeito de programar aí a Quanta Luz. Quanta Luz? Sérgio gravou também Quanta Luz. Sérgio gravou no CD Meditação. Gravou também. Então, deixar para o final a Quanta Luz. Ah, não, na hora que der aqui a gente canta. É? A gente canta. Tá. Vamos fazer o nosso momento de Gavalho, Inácio? No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. São 9 horas e 11 minutos, agora é o nosso momento Gigavale, e hoje eu vou fazer um momento especial aqui em homenagem ao Sérgio Santos. Então, a nossa mensagem de hoje será na voz do nosso querido Chico Xavier, em homenagem ao Sérgio. Então, nós vamos mudar aqui, vamos sair um pouco do momento espírita e vamos colocar a mensagem do Chico, e a mensagem é semeia, semeia. Depois o Sérgio comenta pra gente essa mensagem, tá bom? Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. É aí que todos os elementos geradores da inércia se instalam. Terras abandonadas

a oportunidade, e essa mensagem do Chico fortalece muito e nos traz um estímulo maior. E eu gostaria de comentar essa mensagem do Chico cantando, porque me veio à mente a última canção do CD Viagem a Caminho da Luz, que se chama Semeia Semeador, uhum, do nosso querido Formiga, através do Bacelli. Semeia, semeador, infatigável semeia, espalha boa semente, como quem nada receia, perseverando na gleba, no cultivo de si mesmo, em qualquer trato de chão, lança sementes a esmo. Semeia por onde fores, ao longo dos teus caminhos, sob sol ou sob chuva, por entre pedras e espinhos. Semeia por onde fores, ao longo dos teus caminhos, sob sol ou sob chuva, por entre pedras e espinhos. Oh, oh, oh, oh, oh. Semeia com alegria, que jamais semeie em vão, quem torna o solo fecundo no labor do coração. Semeia sem que te importes quanto tempo passará, da semente que plantares nenhuma se perderá. Semeia por onde fores, ao longo dos teus caminhos, sob sol ou sob chuva, por entre pedras e espinhos. Semeia por onde fores, ao longo dos teus caminhos, sob sol ou sob chuva, por entre pedras e espinhos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos encerrando nosso momento de cavalo, Inácio. Um oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:22. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso grande companheiro de doutrina, Sérgio Santos, de Uberaba, que está aqui fazendo uma visita pelo Vale do Paraíba, e estamos aqui desenvolvendo o tema Música e Espiritualidade. Nós temos aqui a dona Iracema Bento Ivamoto, Jorge, que ela é a nossa ouvinte assídua. Ela está dizendo, música é uma prece. É, abraço a todos e ela ama o programa Vivência Espírita. Um bom dia, viu, dona Iracema, e continue nos prestigiando. E aqui também quem entrou foi o Ari Rangel. Ele mandou bom dia, queridos vivencianos. Foi ele que cunhou a palavra vivencianos para os ouvintes. Quanta alegria, ouvinte é a gente, né? Todo mundo que trabalha aqui são vivencianos, né? E quanto alegria ouvir essa voz iluminada. Sérgio Santos e Marlene cantam com a alma. Falar desses irmãos, amigos, dispensa comentários. Um imenso abraço a esses mensageiros da Boa Nova. Que Jesus, o Maestro Divino, os inspire sempre. Meu grande amigo Ari Rangel, muito obrigado, viu? Pelo incentivo, pelas palavras. Obrigado pelo Canta, Canta, Mensageiro, né? Nós gravamos no CD, Vinde a Mim. Que Jesus te abençoe, viu? Muito bom. O Castelão também gravou a música Canta, Canta, Mensageiro. Muito legal, né? E foi, acho que junto, ao mesmo tempo, né? Mesma época. É a mesma época. Enquanto um fez uma melodias, tava, o outro também fez. Fala. Só para justificar, a música é do Sérgio, a música é para o Sérgio, né? O Eurico Formiga mandou para o Ari, para o Sérgio. Então, o mensageiro lá da música é o Sérgio Santos, é o próprio Sérgio Santos, né? Então, e foi dentro do programa, viu? É dentro do programa, aqui que ele mandou a letra, né? Nós pegamos a carona, que a letra era tão bonita que nós aproveitamos e fizemos a gravação também. O Sérgio gravou em maior, nós gravamos em menor, né? E segundo o Ari Rangel, confirmado com muita testemunha, ele falou que a nossa, a minha, ficou muito melhor do que a do Sérgio Santos. Eu também concordo. Modestamente. Modestamente. Modestamente ficou melhor que a sua. Eu quero ver o Ari sair dessa agora. Eu falei lá na cara dele, lá no... Ele foi em Taubaté sexta-feira. Eu falei, ó, o Ari tá aí, Sérgio, mas segundo ele, parece que a minha é melhor do que a sua. Tá vendo? Você mesmo tava falando da concorrência. Da inveja, tá aí, Sérgio. Mas é entre amigos, assim, a gente sabe. Perdoa a tua brincadeira. Deixa eu justificar mais uma vez, é porque eu cantei pra ele também, né? Na realidade, a música era dele e nós cantamos para o Sérgio Santos. Então tinha que ser melhor mesmo, tinha que ser muito bom. Não, né? O Ari fez a música para o Sérgio. Para o Sérgio. E na hora que nós cantamos, que eu coloquei a melodia, eu estava colocando a melodia para o Sérgio. Para o Sérgio então, também. Então, quer dizer, tinha que ser boa. Então, foi dois tiros. Deus que pague, te dê muita saúde. E a pergunta para o sorteio aqui, a música tem valor em sua vida? Adriana Coelho falou, nossa, com certeza a música tem grande valor para mim. Aliás, a música que me faz companhia nos momentos mais turbulentes da minha vida. Quem respondeu aqui também foi a Adriana Silva. Respondeu sim, a música tem muito valor na minha vida, pois nos leva a lembrar de muitas lembranças da época passada e da família. E quem entrou aqui também respondendo foi o Ricardo Luiz Carmona, falou sobre a importância da música em minha vida. Penso que se a matemática é o alfabeto com que Deus escreveu o universo, a música é sua língua universal. Que lindo. Olha que lindo. Legal. O Ricardo está inspirado. Muito bom, né? Ele é o pai do Felipe, viu, Jorge? E outra... A outra mensagem foi da Simara, que é do Grupo Energia. Opa. Também que é um grupo também musical aqui da região, muito bom. A gente tem as músicas deles tocando na rádio Vivência Espírita, é só baixar lá o aplicativo. Manda bom dia, pessoal. A música tem muito valor em minha vida. Amo música e ela faz parte da minha vida desde pequena. E hoje utilizo dessa ferramenta para levar a doutrina espírita, que é através do Grupo Energia, né? E o último aqui, para encerrar, é o Renualdo Ferreira, lá de Cachoeiro do Sul, que é nosso ouvinte assíduo aqui também. Manda bom dia, Jorge, Rui, Rodrigo e toda a turma do Vivência. Como divulgador e fã incondicional da música espírita, não posso deixar de mandar um grande abraço ao Sérgio e agradecer por ter contribuído com suas músicas no programa Momento Espírita e a música espírita e Iluminando Caminhos. De desejar a ele que possa continuar semeando a paz e o consolo através da música espírita por muito tempo. Legal, Renualdo. Obrigado pela participação. O Zenildo Rodrigues, que ele está em casa, hoje não está no trabalho, viu, Jorge? Ele está parabenizando o programa. Zenildo, um bom dia para você e bom descanso aí na sua casa. É um grande abraço para o Zenildo, para o nosso amigo Renualdo também. Renualdo, lembrando que o Renualdo, ele falou, agradeceu ao Sérgio, porque o Renualdo tem programas espíritas lá em Cachoeira do Sul. Aqueles três nomes ali, é programa dele lá, hein? E tocava muito as suas músicas, né? Toca muito as suas músicas. Atualmente ele tá dando... A rádio tá meio parada lá, mas nós conversamos essa semana, mas tá para voltar daqui a pouco o Renualdo, com toda a energia lá, fazer o que ele sempre faz de bom, que é comunicar a doutrina, né? Divulgar a doutrina espírita lá em Cachoeira do Sul. Mas o Hélio, como nós já falamos desde o começo, o Hélio Ribeiro, da Casa da Prece, lá de Jacareí, que fica ali na Rua Regina, é uma casa mais nova de Jacareí, digamos assim, né? Tem um ano e pouco que tá funcionando, embora o Hélio seja dinossauro também lá de Jacareí, né? Todo mundo conhece ele, mas a Casa da Prece eles fundaram há um ano e pouco. Ele com a Ludmilla. Ele é Ludmilla, é. E outros trabalhadores, é claro, né? Mas o Hélio, ontem, o Sérgio esteve lá, né? Ele na Casa da Prece, e foi legal também a apresentação lá? Olha, foi muito boa, viu? E eu peguei esse minuto concorrido aqui do programa, né, Rui? para falar um pouquinho do que aconteceu ontem lá na Casa da Prece, né? Ao longo desses últimos 15, 20 dias, nós estávamos divulgando o Sérgio lá, porque ele tem muito fã em Jacareí das outras casas, e a gente fez uma divulgação singela e a casa encheu, né? Para variar, a casa encheu lá. E eu tinha pedido para o Sérgio cantar algumas músicas desse tema recorrente dos dias de hoje, dos jovens, das drogas e dos suicídios que têm acontecido muito entre os jovens, né? E a nossa casa especializou-se em fazer um atendimento mais, eu diria, diferenciado das pessoas que nos procuram, principalmente com os familiares nesse rol de doenças, né, da alma. E nós fazemos o atendimento nas quartas para fazer um encaminhamento para onde existem os tratamentos para esses tipos de doença, né, das depressões, enfim, dessas doenças que levam muitas vezes ao suicídio. Então eu pedi uma música para o Sérgio, para as pessoas que eu sabia que iam estar presentes ali na noite, e nos auxiliasse, que isso nos auxiliasse no tratamento delas, que a gente vem fazendo ao longo dos meses. E o Sérgio cantou a música, que é do João Cabete, e ao final, quando nós fomos lá pro Comes e Bebes, lá no finalzinho, essa senhora me procurou. Ela estava presente, algumas não foram, mas essa me procurou. E durante a apresentação nós observamos que ela chorava muito lá no cantinho, enquanto o Sérgio fazia a apresentação. E nessa música nós percebemos assim que ela ficou muito compenetrada, né? E depois ela veio me falar pessoalmente que aquilo realmente iria mudar a vida dela a partir de ontem. Que os pensamentos que ela tinha em mente, ela ia retirar todos e ia viver de acordo com o que a música sugeria. E eu fiquei muito satisfeito porque me lembrei lá do Evangelho de Jesus, que de repente uma pessoa que a gente consiga retirar, sim, disso é uma grande vitória para Jesus, né? Porque essa fala dele que nenhuma ovelha se perderia se fez muito presente ontem lá na Casa da Prece. Então eu queria agradecer aqui de público o Sérgio, que toda vez que ele vem aqui, o Jorge e a nossa casa leva muita música, porque nós acreditamos nisso. E o Edson Barbosa não é diferente. Então todos os trabalhos dele, é um trabalho assim muito profundo, ele leva a música para harmonizar em todos os eventos dele lá. Então a música, para nós espíritas, para nós lá da Casa da Prece, a gente acha de muito valor. E nós também enfrentamos uma dificuldade inicial quando começamos a introduzir a música nos nossos trabalhos espíritas, né? Mas hoje realmente já é muito aceito lá por toda a comunidade espírita, e nós agradecemos muito pelo Sérgio ter dado essa mãozona aí pra gente dentro do movimento. É, o Sérgio, ele estava preocupado, a Ludmilla estava preocupada, né? Que na realidade não tinha vaga para ir lá, né? Não tinha vaga para ir na Casa da Prece. Porque a Casa da Prece, o dia de trabalho é quarta-feira. Então, para você fazer uma apresentação no sábado à noite, convocar as pessoas para vir sábado à noite, quando não estão acostumados a ir lá no centro, aí a Ludmilla estava super preocupada. Falou: Jorge, nossa, eu estou preocupada porque é o seguinte. Poxa, nossa, a gente queria que fosse na quarta-feira. Ele não vai ficar, não. Ele já vai ficar uma semana aqui quase. Ficar até na quarta-feira atrapalha a parte profissional dele, Ludmilla. Faz no sábado, a gente faz ele vir mais cedo lá de Ribeirão Pires. Aí ela falou: poxa, mas eu estou preocupado em não aparecer gente lá, já pensou a gente levar você? Eu falei: Ludmilla, para com isso. Quando o pessoal da Jacareí souber que é o Sérgio que está vindo aí, vai encher de gente lá, vai, o pessoal vai para a Casa da Prece, todo mundo, o pessoal vai. E realmente era isso mesmo. Foi o que aconteceu, encheu a casa. E também pode ser que não apareça pessoa física, mas a espiritualidade deve ter um monte de espírito lá. Com certeza, querendo ouvir o Sérgio lá. É, agora eu particularmente, como eu gosto de ser modesto, eu gosto muito mais de tocar para encarnado. Para encarnado. É. Entendeu? Porque para espírito eu toco lá em casa mesmo, assim, de noite, quando eu pego o violão, aí os espíritos que apareceram lá eu toco. Agora, quando eu saio assim para cantar, eu prefiro tocar para encarnado. Ah, sim. Porque o encarnado aplaude. É, exatamente. Né? E os desencarnados não aplaudem. O encarnado aplaude, mas ele não ouve. Mas, o Sérgio, você falou uma coisa anteriormente a respeito de muitos médios. Então, eu gostaria só que você esclarecesse que esses médios não são só espíritas, né? Nós temos um monte de garotos aí que são médios, que não sabem, que a família não sabe e não se preocupa. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas o que é esse médio que você estava dizendo, que tem muitos jovens que são médios e não sabem, e ele acha o caminho mais fácil entrar para o caminho das drogas, para o caminho errado, do que procurar ajudar na coletividade. Bom, eu tenho um exemplo dentro de casa, aí a Marlene. O nosso primeiro filho, porque nós saímos de Uberaba e profissionalmente eu fui trabalhar na cidade de Tanabi, no estado de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. E foi ali que eu comecei realmente. Eu me reencontrei dentro da doutrina espírita, né? Então eu busquei a Marlene em Uberaba, nós casamos e fomos morar em Tanabi. Então não tivemos filhos ali em Tanabi, né? Quando eu saí de Tanabi, que meu sonho era voltar para Uberaba e conviver ao lado do Chico. Então nós passamos por Franca, nós participamos do movimento em Franca, e aí que a Marlene se engravidou. Mas eu acho que quando nós saímos de Tanabi, né, ela já estava grávida. Porque foi no ano de 79, e o meu filho Mário Sérgio, ele foi dar luz em Uberaba, na maternidade São Domingos, em Uberaba, nosso primeiro filho. Então, em Tanabi, nós não tínhamos filho. Quando nós casamos, entendeu? Os presentes que nós ganhamos, a gente levou, eu aluguei uma casa antiga, entendeu? Muitos cômodos, e a gente colocou aquelas caixas num cômodo, assim, separado. E nós não tínhamos filhos ali. Aquilo ficou guardado ali, né? Então, nós ficamos ali casados em Tanabi, de 77 a 79. Bom, mudamos para Franca, depois retornei para Uberaba, entende? E quando meu filho tinha mais ou menos assim 5 anos de idade, nós estávamos assim na hora do jantar, e ele assim, de praxe, perguntou para mim e para Marlene assim: "Ô pai, cadê aquelas caixas de presente que ficava dentro daquele cômodo, assim, guardado?" Entendeu? Aí eu olhei para a Marlene e falei: "Mas ele fazer essa pergunta? Nós não tínhamos filhos naquela época." Entendeu? E realmente, aí lembramos daquele, de que aquele cômodo ficava aqueles presentes guardados. Entende? Então, isso foi a primeira manifestação. Entende? Agora, de uns tempos para cá, ele mostrando para nós a cada tempo a vidência. Entende? Ele vendo espíritos. Entende? E eu pude comprovar, a gente como espírita, falei: "Bom, o nosso filho realmente tem a mediunidade ostensiva na flor da pele. O que é que nós temos que fazer? Orientar, encaminhar, entende? Dar oportunidade para ele estudar, se inteirar o que que é mediunidade." Mas o compromisso dele aqui na Terra, entende, não é por enquanto nesse caminho, mas graças a Deus nós podemos encaminhá-lo e mostrar para ele que realmente a vida continua, entende? A importância de estar com Jesus, né? De procurar se sintonizar com a espiritualidade maior para que possa auxiliar nesses momentos difíceis, porque ser médium, gente, não é privilégio para ninguém, né? E nem de espírita. De espírita, não. Não é privilégio, não. É uma oportunidade que Deus te dá para você realmente se reencontrar, ter oportunidade de ser útil, de ajudar a humanidade, você entende? Mas aliado aos seus compromissos, aos seus karmas, não é? Então, médium, ele não é só dentro da doutrina espírita, não. Você entende? E hoje eu digo para vocês humanos, eu disse isso numa apresentação: a espiritualidade maior está aproveitando nesse momento difícil, entende, a mediunidade do Papa Francisco. Porque o que esse homem está mostrando através da palavra, através da mensagem, a importância das nações se encontrarem, o caminho da paz. Entende? Então, eu estou dizendo que ele é médium. Você entende? E a espiritualidade está aproveitando. Então, vocês pais, que quando realmente descobrirem que o seu filho é dotado de mediunidade, de faculdades, entende? Procure encaminhá-lo. Dá oportunidade para ele, para que ele possa realmente encontrar o caminho. E como é que um pai pode descobrir que o seu filho tem essa mediunidade? Quer dizer, quando nós falamos de mediunidade, é aquela coisa boa voltada para a espiritualidade. Só que essa espiritualidade, ele pode ir tanto para o lado bom como para o lado ruim, né, Sérgio? Ah, não tem nem dúvida. Então, é o que eu disse aqui agora. É. Aí entra a importância dos pais. Dos pais, né? Não é? Que quando vê alguma coisa diferente, entende? Porque manifesta. Entende? É no pensamento, nas atitudes, entende? No isolamento. E quando o Sérgio falou assim também, eu entendi muito quando ele disse do elitismo, de todas essas coisas. Porque a gente tem visto muito, até dentro do nosso próprio movimento, algumas coisas elitizadas, né? Algumas coisas assim que só serve para algumas pessoas, não serve para outras. Então, até eu estava falando aqui com o Rodrigo, o Geraldinho, esses dias, ligou para nós falando sobre que ele estava numa reunião importante, sobre uma reunião para falar sobre a doutrina, sobre um evento grande, que eu acho que era até a AME que ia fazer, a AME, Associação Médico Espírita do Brasil. E as pessoas chegaram para ele e estavam dizendo, não, mas não dá para a gente fazer sem cobrar, não dá para a gente fazer sem... porque nós vamos gastar muito, porque, pô, para fazer um evento grande, não sei o quê. Aí, no meio, para finalizar a conversa, ele falou, não, então faz o seguinte... liga lá pro pessoal de São José dos Campos e pergunta como é que eles fazem um evento grande sem cobrar nada de ninguém. E aí eles ensinam para vocês. Inclusive, eu passei para ele todo o nosso... O Hélio fez parte da comissão, parte ativa, né? O Hélio, por exemplo, deu a ideia de nós fazermos uma cotização entre amigos, que, nossa senhora, foi a ideia do Hélio. E nós fizemos um evento grande, importante, sem ninguém precisar pagar nada. Pelo contrário, todo mundo saiu com alguma coisa na mão de lá, né? O que você achou, Sérgio, que você teve no evento? Olha, vocês foram um exemplo do que está acontecendo realmente. Vocês poderem realizar um evento desse porte, entende? E com essa preocupação maior de divulgar Chico Xavier. O que vocês fizeram? Anteciparam, antes começaram a fazer campanha, entende? Angariar fundo para poder realizar, entende? Então, que sirva de exemplo para muitos grupos por aí, entende? Que realmente, às vezes, o foco é o encontro, mas o objetivo, às vezes, não é aquele, entende? Então, eu acho que nós temos que criar oportunidade, entende? Para o público participar e conhecer realmente quem é Chico Xavier. E além disso, né, Sérgio, que a gente observou, eu faço muita observação quando faço esses encontros, a alegria das pessoas que estavam lá, a espiritualidade, a gente sentia quando a gente entrava, vibração fantástica. Fantástica. E a gente sentia, por exemplo, tudo de bom aconteceu ali. Comida, né? O pessoal vai comer carne. Não, mas tem comida para vegano aqui, é né? Verdade. Que surgiu, né? Comida de vegano surgiu, quem queria comer um lanche. Um hambúrguer, tinha lá hambúrguer. Então, foi uma festa... Tudo muito prático. Prático. Realmente. E a gente vê que... tem um amigo nosso que fala... a espiritualidade vem, você entra com o traseiro e ela te dá um pontapé no seu traseiro para você se virar. E a gente aprende aqui dentro, nós aqui em São José, aprendemos muito a fazer as coisas com muito carinho, porque a gente percebe que a espiritualidade vai empurrando a gente, vai, né, ajudando, Jorge? Vai ajudando, vai. Você começa a botar a cabeça... coisa, vai surgindo ideia, vai surgindo um que quer colaborar, um que quer ajudar, um que quer fazer uma coisa, fazer outra, e a gente fica até assustado. Eu lembro quando eu fiz um encontro aqui em São José, em 1988. Poxa, interessante que nós fizemos um encontro, foi o dia inteiro, com comida, tinha 700 pessoas. Eu cheguei em casa, não deu nem tempo de dormir, de tomar banho. Deitei um pouquinho, só acordei no outro dia. Mas não foi só comigo, foi com um monte de gente que estava participando. Aí eu comentei com um amigo, falei, poxa, eu cheguei em casa, está tão cansado, eu também. Aí nós fomos consultar uma amiga nossa, que era uma médium excelente. O que aconteceu? Ela começou a recebeu uma entidade, essa entidade começou a dar risada a gente. Vocês acham que nós iríamos desperdiçar um monte de médium, um monte de gente com aquela vontade de ajudar, aquela, aquele carinho, aquela coisa? E não investir. E não cuidar dessas pessoas? É. Então foi por isso que eu falei, por isso que você estava esgotado, porque as energias que, você despende, que vocês despenderam foi para ajudar muitas pessoas que vieram lá procurando a cura para suas doenças, tanto física como mental, como espiritual, e vocês estavam ali para isso. Olha, eu quero dizer uma coisa com toda certeza. Quando um evento, ele é... existe a união, a fraternidade, entende? A humildade, a simplicidade, entende? Realmente, a espiritualidade investe e aproveita aquele momento, como aconteceu lá em Aracaju. Num evento que nós fomos dentro de um teatro, entendeu? Não foi evento em homenagem ao Chico, não. Mas foi um evento dentro de um teatro, um evento de arte. Então, estava lotado, viu? E participou um coral que se chama Meninos de Aracaju. Entendeu? Esses meninos, eles são ensaiados por um maestro, viu? E esse coral entrou cantando assim, ó, no escuro, entende? Mas com uma afinação, entende? Fantástico. Então teve muitas apresentações. Depois que acabou o encontro, a Neuza de Aracaju me ligou para agradecer, como ligou para muitos participantes, e fez uma revelação. Falou: Sérgio, depois que terminou o encontro, no nosso trabalho mediúnico aqui, uma entidade de muita credibilidade, que nós acreditamos muito, ela disse para nós que durante o evento foram recolhidos mais de 1000 espíritos das entranhas da terra, que viviam ali há milênios, entende? Foram recolhidos para vir à luz, entende? Então a importância, então a espiritualidade aproveita esses momentos para realmente trabalhar. Eles não perdem tempo, não. Aí, e já pensou quantos médios nós tínhamos lá naquele evento aqui? Que vocês participaram aqui conosco, que foi pois maravilhoso. É, que maravilha. Fantástico. E quanta gente nós descobrimos que... Porque a gente, quando faz essas coisas, a gente não sabe com quem que a gente pode contar. Porque tem pessoas que às vezes vêm com aquela vontade, só com a vontade. Depois você pede para fazer alguma coisa, não dá. E ali nós descobrimos, né, Jorge, quantas pessoas de boa vontade, pessoas... teve um que é nosso grande amigo lá, o Iter, que é lá do Paulo de Tarso. Eu só tenho que agradecer aquele rapaz, porque ele foi lá para ver como é que era o espetáculo e ficou trabalhando 2 dias lá, ajudando. Se envolveu, né? O Felipe lá, na livraria. Então, o Iter é uma pessoa que a gente... é muito humilde, muito simples, mas tem um coração e tem uma vontade de ajudar que merece respeito, né? Olha, eu digo com toda certeza, viu, Rui? A maior alegria do Chico não é por ele ser o homenageado, não. A maior alegria do Chico é de ver a união, sim, entende? A fraternidade e a preocupação de divulgar a mensagem de Jesus, né? É porque é isso que o nosso mestre querido veio fazer também aqui na Terra, né? Querer a união, querer o respeito, querer que as pessoas se entrosassem, né? E nós vemos aí que você mesmo falou a respeito da mediunidade, como é importante muitos pais descobrirem que tem filhos que não é para ser voltado para... Eu lembro que nós tínhamos uma menina aqui, uma menina, hoje ela tem aqui uma rede de lanchonete aqui em São José, mas a menina ia para as quebradas aí que a gente fala, a menina voltava de lá, não voltava não enxergando. Mas pensa bem. Aí nós fazíamos socorro para ela, saía, ela começava a enxergar, e a gente falava para ela: olha, você tem que parar de ir nesses ambientes de cigarro, de bebida, porque nesses lugares aí você não deve frequentar, porque você é chupão, você chupa aquelas coisas todas e cria dificuldade para você. E a menina ouviu os conselhos e hoje é uma grande empresária aqui em São José dos Campos. Né? Um abraço aqui para Helene Trindade, nossa amiga fofinha lá de Aracaju. O Sérgio estava falando de Aracaju, ela está lá de Aracaju nos ouvindo. Bom dia, que o nosso Senhor Jesus Cristo continue a abençoar e iluminar esse programa e todos que fazem parte dele, né? E quem ouve também, isso que ela está colocando. Lembrando que ela estará aqui para o nosso lançamento, né? Porque o Marcelo que é o sobrinho dela, participa também do livro, protagonistas aí do livro também, faz parte da equipe da Marcela. E a Fofinha já está com passagem marcada para estar aqui nos dois lançamentos, tanto em São José, que será aqui no Centro da Juventude, como nós falamos agora há pouco para vocês, né? Vou passar o endereço outra vez. O Rodrigo está publicando aí no nosso está aqui no Vivência Espírita, né? O endereço certinho, que é no Centro da Juventude, Rua Valparaíso 640, Jardim América, ali na Estrada Velha, Rio São Paulo. Tem estacionamento ali próprio também. Dia 12 de maio, sábado que vem, às 19h30, a gente conta com a presença dos amigos e simpatizantes que gostam de livros espíritas, né, e da doutrina espírita. E dia 16, na quarta-feira, lá em Jacareí, às 19h30, no Salão de Festa da Cuca, que fica na Rua Vereador Afonso Rosa da Silva, 481, no Jardim Santa Maria, grudadinho ali, pertinho com a casa da Marcela mesmo. Então, obrigado aí a Fofinha. Outra pessoa que... Rui, pode falar enquanto eu vejo outra coisa aqui. Eu vou pedir para a Fofinha, se ela tiver a oportunidade, a trazer um pouco de castanha de caju. Tá? Porque lá é baratinho, rapaz. Aqui custa R$200 um quilo de castanha de caju. É um absurdo. E ela vai se trouxer, pode trazer para mim, viu, Fofinha, que eu vou lhe reembolsar a um preço bem mais barato do que aqui de São José. Do que aqui de São José. A não ser que ela queira cobrar já a passagem, já não dá, né, Jorge? Mas, Fofinha, um grande abraço para você. E sábado que vem, então, nós estamos aguardando você aqui em São José dos Campos. Exatamente, né? Então, um grande abraço. Também queria mandar um alôzinho para a Alice, lá da AME. A Alice, que é dirigente da segunda-feira lá da AME, e ela está mandando, dizendo que, ó, ela, desde de manhã, ela falou: já estamos ligados com vocês. Parabéns pelo programa, é sempre bom ouvir os temas abordados. E hoje, como não é diferente, também, muito bom acordar ouvindo uma boa música. Até amanhã na AME. Ela que é a dirigente da segunda-feira, e o Sérgio estará lá amanhã na AME às 19h30, Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. E o Carlinhos até entrou aqui também, o Carlinhos lá de Caçapava, lembrando, né, que o Sérgio estará lá hoje no Ao Sol Nascer, né, Centro Espírita Ao Sol Nascer. Ele estará hoje fazendo a apresentação daqui a pouquinho, né, às 16 horas. O Centro Espírita Ao Sol Nascer, para os nossos irmãos Caçapava, fica na Rua Pedro Moreira da Costa, 42, Vila Antônio Augusto. Centro Espírita Ao Sol Nascer, o Sérgio Marlene, às 16 horas, hoje lá e amanhã na AME. Já são 9 horas e 51 minutos. Sérgio, toca uma música, por favor, senão... E não esquecer de cantar o Quanta Luz aí para Dona Dina, senão amanhã aguenta a Dona Dina lá me dá bronca, viu, Jorge? Então, Ao Sol Nascer é o nome da casa? É. Então vai essa. Domingo de sol, de céu tão azul, de tanta alegria no ar. Na brisa o perfume de felicidade, caminho feliz a cantar. Quero encontrar com você. Que dia? Num dia tão lindo assim. Pra quê? Pra poder te dar um abraço apertado, somente te amar, viver ao teu lado, sair com você a andar por aí, meu Jesus. Por aí, meu Jesus. Por aí, meu Jesus. Um abraço, Carlinho. Isso, aí agora você podia aproveitar e contar uma do Ed aí, também, do Ed que você falou que ia cantar, que ele tá lá ouvindo a gente. O sol em meu viver, Ed Moreno. O sol da manhã veio acordar você. São os olhos de Deus querendo te ver, pra te acompanhar neste novo dia e festejar iluminada companhia. Você tem o direito de querer ou não querer. mas os olhos de Deus estão a olhar você. Seus pensamentos e atitudes, rogando que seu coração mude pra ver que o sol de Deus, iluminando sua alma, te acalma e vê toda essa luz que abraça o seu ser pro bem do amor. Um novo mundo despertou, você vai ter este dia pra viver na companhia de nosso Senhor. Na companhia de nosso Senhor. Na companhia de nosso Senhor. Um abraço, meu amigo Ed. Muito bacana, muito linda essa música. É a cara do Ed mesmo, né? Rapaz, essa daí tá mais séria do que a cara dele, viu? Ela tá muito mais profunda, né? A cara do Ed é muito mais. A cara do Ed é muito mais de Tim Maia, né? Ele. A cara do Ed é muito mais Ligação Celestial, né? Mas ele faz músicas profundas. Quanto a essa música é incrível, como muitas outras, né? Outras mais lentas. Como é que assim, é aquela do telefone? Não, Ligação Celestial, 0800, né? O Sérgio gravou também 0800. Mas o... Aí, tá dizendo que tá emocionado. Tem mais algum recadinho pra dar aí, Rodrigo? Tá dizendo que tá emocionado com o Ed Moreno, ó. Tem ele falando, ó, o Ricardo Luiz Carmona aqui, que tinha respondido, falou que tem um homônimo do Sérgio Santos no Spotify. Onde se encontra. Aí ele perguntou, onde se encontra as músicas do Sérgio? Ó, mais um cobrando aqui, o Sérgio tá no Spotify. O Ricardo vai dar uma mão. É. O Rodrigo vai dar uma mão pra fazer. Boa, já tô até conversando com o Claudio Wood. Já tô pegando o prédio, Claudio Wood, pra gente fazer isso juntos. Após a missão. Maravilha. Por quê? A gente colocou o CD do Castelan no Spotify, então vocês conseguem. Pesquisar aí no Castelan e colocar dentro do Spotify Castelan, e também já disponibilizando o do Ed Moreno. O CD Ligação Celestial, se você colocar Ed Moreno no Spotify, já está lá disponível. E quem sabe, né, os próximos sejam do Sérgio Santos e Marlene, né? Legal. Então, vamos continuar então, porque a gente já começar a encerrar, né? Exatamente. Nós vamos agora então, a música do vamos, Inácio, dá para dar uma esticadinha hoje? Porque nós temos, a semana passada nós ficamos menos. Tomaram 15 minutos. Tá bom? Então a gente, daqui a pouco a gente começa a encerrar. Mas aí, a gente fica, o Sérgio Santos sem cantar aqui, ele cantou algumas músicas, mas pode cantar muito mais, né? Porque a gente fica conversando e acaba atrapalhando ele. Canta mais outra, Sérgio. Deixa Quanto a luz pro final. Ah, sei. Uhum. Ontem me pediram para cantar, não deu tempo. Uhum. Né? É uma canção que realmente está na internet. E a Tânia, você não esquece que é Tânia Alves. Ela fez um trabalho muito bonito de imagens, né? Na música Em Busca da Paz. Uhum. Está no CD Coração que você falou. Então vamos cantar ela. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. La la la la la la la la la la la la la la. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante, eu quero meu presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus, caminhar. Linda, linda música. Essa música é muito bonita, né? Muito bonita. E tá lá também. Você vê que eu gosto muito do CD Coração, por causa que tem as músicas que marcaram mesmo, aquela ali. O CD Coração, acho que é o segundo CD seu, né, Sérgio? É o segundo, né, CD, né? Primeiro teve Sol Interior, né? Era Sol Interior? Sol Interior, depois Interior. Coração. É, né? Porque nos primeiros CDs parece que a gente tem mais tempo para selecionar, porque geralmente a gente já tem muita música, né? E nos primeiros CDs parece que a gente tem mais tempo para selecionar e empacotar um... É, e como a gente estava iniciando o trabalho, uhum, eu tive assim, o cuidado de selecionar aquelas que a gente mais estava cantando, estava destacando, né? Uhum. Muito bacana mesmo. É, são 9 horas e 59 minutos. É, Rui? É, nós temos que agradecer ao Serginho, que está aqui conosco, ao outro Serginho. Tem dois Serginho hoje, né? Hein? Não, eu passei para você, não precisa despedir ainda não. Posso esperar mais uns 5 minutinhos. Não, então, para a gente falar. É. Mas, ô Sérgio, então me diga uma coisa. Qual é, hoje você viu que tem a inflação de Sérgio aqui? Tem três Sérgio. Tem três Sérgio. Sérgio, qual é a música que mais é solicitada para você cantar? Bom, Cisco. Ainda é o carro-chefe, né? É. Que é o Cisco de Deus. Cisco de Deus. Então, toca um pedacinho para a gente aí. Cisco. Essa que nasceu. A letra numa casa e a melodia na outra. Lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênção, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Escravo de Deus, servo do amor, vozes além da verdade do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe, ante o mal luta, serve e resiste, quem confia da felicidade, não desiste, em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, Jesus. insisto de Deus, de Deus. Lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, fumos do céu. Garganta tá arranhando. Ah, mas é linda essa música. E nós não aplaudimos, né, Jorge? Lembrando também que Cisco de Deus, o Chico estava ainda encarnado, ainda estava aqui quando eles fizeram essa música, e né? Foi o Chico que falou que ele era simplesmente um Cisco. É, exatamente. É o que ele falava sempre. Sérgio, outra coisa, essa música você teve a oportunidade de cantar para o Chico num grande dia da vida quando, dele, né? Que, né, foi quando ele recebeu o título de Mineiro do Século, né? Uhum. Eram 6 horas da manhã, na porta da casa dele, quando ele saiu, aí o pessoal da Globo filmando, nós ensaiamos primeiro o refrão, o pessoal ali cantando, né? Quando ele saiu, aí eu comecei a cantar e o pessoal interagiu, e aí eles filmaram. E a prefeitura de Uberaba mandou imprimir não sei quantos milhões, né? Aquele momento que ele está mandando beijo, ele com aquela camisinha foto xadrez, tradicional, que ele está mandando um beijo, eu estava na frente dele cantando Cisco de Deus, 6 horas da manhã. Legal, bacana. Muito bacana, muito mesmo. Bacana, né? Uhum. Posso pedir uma também? Dá tempo? ele tá com a garganta ruim. Precisando café, ele já imagina o que eu vou pedir. É nesse momento, é só água, né? Bom, só se não for aquele refrão que exige muito, né? Acho que exige. Ah, qual que é? Chico Simplicidade. Ah, nossa, sim. Essa é demais. Você tinha contado a história também, acho que a Marlene contou um pouquinho da história. Ela ganhou o primeiro lugar no Festival da Música Espírita de Beraba, né? O compositor é o Júlio Calazans. E o festival, o Encontro do Chico vai ser em Sete Lagoas. E ele é de lá, né? Então, um abraço, se estiver ouvindo, meu querido amigo Júlio Calazans. Entendeu? Eu vou fazer o seguinte, que eu gravei ela em ré. E eu vou baixar um tom, então, para não exigir muito, né? Quem não entende não vai nem observar. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor, força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar, de trilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Pessoal, vamos. Ela não tem nada de simplicidade essa música, não, né? O Chico era simplicidade, mas a música é uma melodia fantástica mesmo, muito bonita, né? Muito bonita. Vamos para os nossos sorteados de hoje. Música para sorteio. Olha só. Os ganhadores são dos livros lá da livraria Casa do Caminho, Ricardo Luiz Carmona. Ó, o Carmona ganhou o livro lá da livraria Casa do Caminho. E quem ganhou também outro livro foi a Sil Lamana. Sil Lamana é a Silvana Lamana, mãe da Ludmilla. Ela que ganhou outro livro, né? Ó, vocês podem retirar lá na livraria Casa do Caminho, que fica na Rua Helena Mascarenhas, número... Eu esqueci agora, mas tá 71, aqui no meu... É 71? Tá aqui no meu, na minha folhinha. Número 115. Rua Helena Mascarenhas, número 115. Ao lado ali mesmo, atrás da Casa do Caminho, do Centro Espírita Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa. Né? Aproveita e bate um papo com o nosso amigo Mário Vinhas. Lá, a partir de amanhã, às 13 horas. Se a Sil tiver dificuldade, a gente leva o livro pra ela, viu, Hélio? Beleza. Tá bom? E a gente vai aproveitando, então, encerrando o nosso programa hoje, agradecendo aqui a todos os nossos ouvintes e vou lembrando a todos vocês do nosso encontro no próximo sábado e na próxima quarta-feira, né, que nós estaremos fazendo o lançamento do livro Casa da Marcela, onde floresce a esperança. No sábado será aqui no Centro da Juventude, na rua... Rua Valparaíso, número 640, Jardim América, ali na Estrada Velha, para todos que quase todo mundo conhece ali, né? Tem estacionamento ali do lado, não esqueçam, dá para todo mundo parar sossegado. Então, dia 12, às 19h30, estaremos lá, eu e mais muitos, os pais dessas pessoas que participam do livro, inclusive o Rui Barbosa, que o Dodô também tem uma participação em dois capítulos do livro. Né? Ele participa de dois capítulos e uma participação muito legal mesmo também, né? Quem conheceu o Dodô, porque às vezes a gente acha que porque o cara desencarnou ele mudou, ele continua do mesmo jeitão dele, né? E dando muita força. Segundo Ari Rangel, o Dodô é especialista em dar força para muita gente por aí que está chegando no plano espiritual. E ele faz parte, como a mãe do Tiago, né, e os pais do Tiago, como a Fernanda e o Fábio, os parentes que são os pais da Marcela e os outros parentes também, como também os pais, a Elaine, que vem lá de Elaine, né, que vem lá de Aracaju, também aí para participar, e outros também que estarão ali, que são pessoas que vão conhecer, que são pessoas que estão no livro, mas são pessoas que ainda estão encarnadas aí. Né? Dia 12... às 19h30 no Centro da Juventude e dia 16 às 19h30 no Salão de Festas Cuca lá em Jacareí. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações e até sábado. Então, Rodrigo. Hoje, só para a gente falar, o Hélio faz o encerramento para a gente, a prece de encerramento, e o Sérgio Santos canta Quanta Luz, certo? Agradecer a todos vocês que participaram aqui com a gente, que compartilharam, né, aqui no YouTube Live, no Facebook, que escutaram a gente pela rádio online Vivência Espírita e também pela rádio Piratininga. Então, vocês que participaram, que entraram, responderam, a gente pede desculpa também para quem a gente não conseguiu ler as mensagens, né, e também algumas quedas aí de conexão que caiu um pouco, mas alguns probleminhas técnicos, mas e convidamos vocês até o próximo domingo às 8 horas que vai estar o Serginho aqui fazendo a transmissão ao vivo online. Então até o próximo domingo. Nós temos que agradecer aos, tem um monte de Serginho aqui, tem o Serginho Santos, tem o Serginho, tem os dois Serginho, o Serginho que vai substituir o Rodrigo domingo que vem, o Inácio na técnica, a Camila e o Hélio Ribeiro que está aqui conosco, né? Que não tem a mesma voz maravilhosa do Sérgio Ribeiro de antigamente, mas está aqui colaborando, né, Jorge? E também é o Silvio que está aqui conosco, vem colaborar, vem participar do nosso programa. E nós, como você diz, nas suas palestras, nas suas cantorias, que quem não cantar o Quanto à Luz vai direto para o umbral. Não, estão perguntando lá no plano espiritual a religião da pessoa. Quando fala que é espírita, fala, canta aí Quanto à Luz. Se não souber, é porque está mentindo. Uhum. Vamos encerrando, então? Vamos passando aqui para o Sérgio, né? Para o Sérgio não, para o Hélio fazer a prece de encerramento. E logo em seguida a gente volta o microfone para o Sérgio agradecer e cantar a música. Muito bem. Vamos então agradecendo a espiritualidade bendita que nos acompanha nesta manhã de domingo, nesse programa maravilhoso que leva aos lares o consolo, o alívio para suas dificuldades, suas dores. Vamos pedindo a Jesus, neste encerramento de programa, que abençoe todos os lares, todas as pessoas que estão nas dificuldades, nas doenças físicas, nas doenças espirituais, inclinados às depressões, que Ele possa então, nesta manhã, derramar as suas bênçãos em todas as casas espíritas também, todas as casas religiosas que têm o intento de ajudar as pessoas nas dificuldades, que sejam abençoadas por Jesus, por Maria Santíssima, que nos cobre com o seu manto de luz, dando-nos serenidade e paz. Então que o dia de hoje transcorra dentro da normalidade, que nós possamos continuar trabalhando nesta seara bendita, auxiliando aqueles que nos procuram todos os dias. Que Jesus nos guarde e nos tenha em mente, e que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez você aqui conosco, né? Pode falar alguma coisa e cantar Quanta Luz. Nós é que agradecemos pela abençoada oportunidade. Obrigado ao nosso querido Inácio, que está ali na técnica. Obrigado a todos vocês, Rui, Rodrigo, que Jesus te abençoe, te acompanhe, que você possa fazer uma boa viagem até Portugal. Obrigado, Jorge Reis. Obrigado ao querido Hélio. Obrigado ao querido irmão que chegou aqui, no Silvio, né? Obrigado a todos vocês que estão aí. Que Jesus os abençoe, né? E se você não sabe, o Carlinhos Conceição, do Rio de Janeiro, na sua música Casa Santa, ele fala que essa música, Quanta Luz, fez parte da sua renovação espiritual. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece a nossa alma cresce aos olhos de Jesus.